Diga, louvamos o teu nome, Senhor. Glorifica o nome dele, igreja. Aleluias. Numa tarde fria, o céu cinzento, janela batendo ao soprar o vento. Sem pedir licença, a saudade entrou. Ah, como estou distante! Ah, como estou distante da minha terra. Que saudade sinto da casa da serra, do cheiro das flores do meu jardim. Cante comigo! Senhor, me ajude a suportar esta solidão que vem batendo forte em meu coração. Que aqui estou levando a sua palavra com a mão levantada. Ó Senhor, me ajude a suportar esta solidão que vem batendo forte em meu coração. Que aqui estou levando palavra. Ah, que saudade eu tenho comigo! Ah, que saudade eu tenho dos entes queridos, dos meus pais, meus irmãos e amigos que atrás deixei orando por mim. Senhor, se eu não voltar, Senhor, se eu não voltar ao meu país, Senhor, me ensine. Eu sou tua serva, eu sou tua serva, eu creio em ti. Com a mão levantada, ó Senhor, me ajude a suportar esta solidão que vem batendo forte em meu coração. E aqui estou levando a sua palavra. Mais forte, igreja! Ó Senhor, me ajude a suportar esta solidão que vem batendo forte em meu coração. Que aqui estou levando a sua palavra. Ah, que saudade eu tenho! Ah, que saudade eu tenho dos cultos lotados, da alegria dos jovens, dos hinos cantados, das crianças felizes sorrindo pra mim. Senhor, Senhor, que saudade eu tenho daqueles velhinhos que me viram crescer e por mim têm carinho. Está tudo guardado em meu coração. Eu quero ouvir a voz de vocês. Oh, Senhor, me ajude a suportar esta solidão que vem batendo forte em meu coração. Estou levando a sua palavra. Solte a voz, São Paulo! E aqui estou levando a sua palavra. E aqui estou levando. onde nós louvamos o teu nome. Amém, Jesus.